te mostrar o neném com carinha de malvadão. Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão. Fica de quatro, faz a punição. Fica de quatro, faz a punição. Fica de quatro, faz a punição. Fica de quatro, faz a. Oi! Joga essa bunda pro patrão. Joga essa bunda pro patrão. Joga essa bunda pro patrão. Joga essa bunda pro patrão. Joga essa bunda. Joga essa bunda. Joga essa bunda. Baixinho, baixinho, baixinho. Empina, empina, empina, empina. Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão. Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão. Fica de quatro, faz a posição. Fica de quatro, faz a posição. Fica de quatro. E agora, mulher, vai no chão, vai no chão. Oi, joga essa bunda pro patrão. Joga essa bunda pro patrão. Jogando vai, jogando vai, jogando vai, jogando vai. Joga essa bunda. Joga essa bunda. Baixinho, baixinho aí, ó. Quem sabe comigo, ó. Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça. Chifre é uma coisa, não sai da cabeça. Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça. Chifre é uma coisa. Oi, senta na cabeça. Senta na cabeça. Senta na cabeça. Senta na cabeça. Senta na cabeça. Senta na cabeça. Senta na cabeça. Não para não. Vai. Oi, senta na cabeça. Senta na cabeça. Oi, senta na cabeça. Senta na cabeça. Eu quero um grupo de ladrão, de ladrão, de ladrão, de ladrão. Ah. Oi, tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça. Chifre é uma coisa que carrega. Chifre é uma coisa que carrega na cabeça. Senta na cabeça. Senta na cabeça. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta.